So earlier, a guy came in with a percussion. I'm sorry. Acreditasse que te apresentasse em Pedro de Mês e me ignorava perfeitamente, bem, se não que tentas mais escapar me tirar lá take this $41 and give me a truck.